quero outro sítio para voltar. Eu sempre gostei de ti, eu sempre te conheci, nunca pensei eu sempre te procurei, eu nunca te abandonei, nunca pensei que te sentisse só. É só como eu vivo só de ti, sem saber onde vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Tu és um mundo com mundos por dentro, e temos tanto para contar. Vem esta noite, fomos tão longe.

sonhos de menino. Meus sonhos de menino. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. Estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não dou, e eu caio se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que eu sinto. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara muito mais. Lá outro encontro foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a chicle de mentol, e eu gosto dela assim. Liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. De seguida vamos ficar então na voz de Adelaide Ferreira, papel principal. Tudo bem nesse lado? Está mesmo? Continuamos com o solinho, boa disposição, fim de semana. Isto aqui é nada melhor. E a boa música, claro, vamos. A noite acabou, o jogo acabou para mim aqui. Quando acordar, já te esqueci. Acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste o mar. drama acabou-se a dor. Sempre foste mau ator, fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste. Me deu

vida e amarando só como uma prenda que se dá nos anos. E no desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. E então bate, bate coração, louco, louco de ilusão. E a idade assim não tem valor. Crescer vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver. Palavras a mais na idade dos poderes.

pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Somos iguais, muitos, há sim muitos que são iguais. Muita música, mas também podemos já agendar certas coisas. O sábado 15 de fevereiro é o dia dos namorados, mas, nem só os namoradinhos, aqueles, aquelas novas historinhas que vêm de começar, não. Não são esses os mais importantes. Podemos também oferecer, por exemplo, aos papás, às mamás, uma prendinha, claro, e isso faz prazer, sim senhora, ou convidá-los, simplesmente. Porque no sábado, 15 de fevereiro, a partir das 19 horas, a Rádio Arc-en-Ciel organiza un dîner spectacle de la Saint-Valentin. Soirée fado, avec cours de chevado, ao mesmo tempo que um bom jantar bem à portuguesa. No rádio petit en menu, en entrée apéro, des amuse-bouches, depois um bacalhau ou uma francesinha à escolha, por isso, claro, porque as nossas cozinheiras disseram logo que era talvez melhor termos a escolha, porque aquele que não gosta de bacalhau gostaria talvez mais de uma francesinha. Eu, pessoalmente, vai ser uma francesinha, claro, pois pá, já que posso escolher, por que não? E uma sobremesa, um queijinho, um café e um pé de dança. E o pé de dança vai ser logo de seguida com o duo 25 de Abril. O duo 25 de Abril com o Vinco e o Abílio que lá estarão então para tocar e dançar e fazer dançar esta gente toda até o romper do dia. grande novidade, é isso que vocês têm que apontar no cantinho da vossa cabeça, que não vai ser na sala habitual, mas sim na Salle des Fêtes de Saint-Privé Saint-Mémin. Uma linda sala onde vocês já foram várias vezes até lá, porque era aquela sala onde fazíamos, onde fizemos o Téléthon, e caso vocês necessitem, é só um clique no Google e ele indica logo Salle des Fêtes de Saint-Privé Saint-Mémin. Só há uma. Assim, não há que se enganar. Aquela nacional que vai de Saint-Privé a Saint-Hilaire, só há uma também, não há que se enganar. Não é assim? E então já podem reservar. Há dois números de telefone, claro, é o que o da rádio, ou então ao 0679-084205 ou o 0651-652221. E vocês aí já podem começar então a preparar. Nomeadamente, fizemos a grande diferença de pôr uma tabela de preço diferente para os nossos sócios. Por exemplo, vocês podem, o menu completo, como eu estava a dizer há um bocadinho, com o aperitivo, o bacalhau, ou a francesinha, a sobremesa, o fromage, o café, isso tudo por 25€. Aquele que não é sócio são 27€. Para as crianças de menos de 12 anos, 10€, a menu enfant. E depois, a entrada do baile, grande primeira, a entrada do baile são de 5€, mas aquele que é sócio vem gratuitamente, a partir das 23 horas. Não é bom? É, eu acho que a rádio está aqui a dar umas prendinhas, mas sim senhora. Isto é para que vocês cada vez sejam mais sócios, e vale a pena ser sócio. Vale a pena ser sócio porquê? Porque amanhã, desde já amanhã, temos então a galete que oferecemos. A direção da rádio meteu a mãozinha no saco. Claro, de vez em quando temos que ir ao saquinho tirar algum dinheirinho para pagar e oferecer então a galete. Comprámos a galete, mas também o cidre, para vos oferecer, e um pezinho de dança, sim senhora, que desde já agradecemos ao grupo Pôr do Sol, que estará amanhã aqui nos estúdios, na sala da nossa rádio, à l'Espace Arc-en-Ciel, onde eles vão então atuar para vocês sócios. Um bom momento, onde podem dar um pezinho de dança também, acompanhado então da galete, do cidre e des adhérents da Rádio Arc-en-Ciel. Não é bom isto? Então já viram as prendinhas que a rádio está a fazer para vocês? Uma tarde de dança com galete e cida, 15 de fevereiro, a jantarada, o fado e o bailarico. O que é que acham de melhor? Preços atrativos e gratuitos para aqueles que são sócios a partir das 23 horas. Comecem já a agendar e já podem reservar, claro que sim. Música. E vamos continuar então já com Cristina Sá. Sou do Norte. Quem é do Norte? Somos muitos, não é? Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Nasci nas terras do Minho, filha

Se quando foi embora nem pensou em mim. Você me disse adeus sorrindo e eu chorei. E disse que era pouco tudo que eu te dei. Porque chora assim? No jogo do amor eu não fui desleal. Você jogou, trapaceou fazendo mal e me deixando à beira de um abismo. Foi egoísmo seu e agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Nem sabe que aqui dentro do meu peito existem marcas do seu abandono que tiram o sono. E agora chora, mas eu nem sei se chora de verdade. E diz que tá morrendo de saudade. Amar assim, melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. Você jogou, trapaceou fazendo mal e me deixando à beira de um abismo. Que egoísmo seu. Que egoísmo seu. Agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Nem sabe que aqui dentro do meu peito existem marcas do seu abandono que tira o sono. E agora chora, chora. Mas eu nem sei se chora de verdade. E diz que tá morrendo de saudade. Amar assim, amar assim. Melhor o fim, melhor o fim do que ter o seu amor. Existem marcas do seu abandono que tira o sono. E agora chora, mas eu nem sei se chora de verdade. E diz que tá morrendo de saudade. Amar assim, melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. Porque chora assim. Porque chora assim. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Sabes bem que pra te conquistar eu tive que deixar o meu passado para trás. Passei de um boêmio, um galinho, um sedutor, alguém que faz tudo por amor. Alguém que se preocupa com a sua flor. Depois de tanto tempo juntos, ainda continuas com essas incertezas. Esse ciúme que dá cabo de nós. Olha pra mim e me diz: se alguma vez eu te deixei faltar amor, encosta-te a mim e escuta o acelerar do meu coração. Quando tu estás aqui, sei que o problema nunca foi o amor. O tempo que ele pode durar, porque depois do sonho sobre a dor, não é que eu tenha receio. dessa vez eu posso confiar. Encosta-te a mim e escuta o acelerar do meu coração. Quando tu estás aqui, escuta o acelerar do meu coração quando tu estás aqui. Sei que às vezes não consigo ver, sei que mereces mais. Sei que às vezes te faço sofrer, no meio os teus sinais. Mas o dia nasceu e com ele uma chance para recomeçar. E se o amor não morreu, eu tenho a vida inteira para te mostrar. E eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o que seria se te levassem de mim. Eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o quanto eu preciso de ti para respirar. Ah, ah, para respirar. Sei que nunca te mereci, sei bem que te falhei, yeah. És muito mais do que eu pedi, mas faço o melhor que sei. Hoje o dia nasceu e com ele uma chance para recomeçar, yeah. E se o amor não morreu, eu tenho a vida inteira para te mostrar. Que eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o que seria se te levassem de mim. Eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o quanto eu preciso de ti. Aqui colado a mim, ficamos em serão. Eu vou cantando só para ti. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem para mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz. Me quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim. É tarde de verão e eu grudada a você. Segura minha mão até ao entardecer. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem pra mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, eu não quero mais ninguém. Eu só te quero te aqui pra me fazeres feliz. Quem procura a vida toda sem conseguir encontrar um amor assim. E assim você sabe que eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz, eu sou tão feliz. Tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz, eu sou tão feliz quando você cuidar de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Metà come vedi, sto pensando a te. Feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoni. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così Già sabia che non llegaría, già sabia che era una mentira. Quanto tempo che por él perdí, che promessa rota sin cumplir. Son amores problemáticos, como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, l'avventura dello illogico, la locura dello magico, un veneno sin antidoto, l'amargura de lo efímero, perché se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías, son amores esporádicos, pero en ti quedarán. Amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón vivirán. Son historias que siempre

Vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar, não vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. E há bocadinho, então vamos então à nossa entrevista, a primeira entrevista desta manhã. Eva vai nos falar então dos Lusitanos de Limoges, mas também da rádio. Como dizia no meu Facebook, uma rádio na rádio. Tivemos um convidado, temos esta convidada desta manhã que vai então nos falar da rádio, onde ela é animadora, mas também do rancho Os Lusitanos. Bonjour, Eva. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bienvenue chez nous. À Orléans. Et voilà. C'était un deal entre nous parce qu'il y a peut-être 2 ans. Il y a déjà 2 ans, oui. Déjà 2 ans, je crois bien. Où j'étais invitée par Eva et puis un petit coucou à notre ami Walter. Exactement. Qui m'avait invitée à aller passer un petit moment avec vous et que c'était super agréable. Aujourd'hui, c'est cet échange. C'est ça, aujourd'hui on est chez Radio Arc-en-Ciel. Voilà. En tout cas, ben, merci parce que vous avez fait un petit week-end de promenade en famille et en même temps tu as profité donc de t'arrêter Radio Arc-en-Ciel. Exactement, c'était l'idée de venir un peu voir les collègues. Tout à fait, ça fait du bien. C'est vrai, on voit autre chose, on voit d'autres studios, c'est sympa. Ce sont des idées, on s'échange, je trouve que c'est super. Il n'y a pas de concurrence, et ça, c'est super. Oh là là, non, non, non. Entre, on va dire, radio associative, on peut se comprendre de ce qu'on vit au quotidien, des bons moments, parce qu'on partage quand même de très bons et agréables moments, que ce soit avec les autres associations, avec nos animateurs, ne serait-ce qu'avec notre émission en elle-même. Hein. Exactement. On s'aide, c'est ça qui est important. Voilà. C'est ça la communauté portugaise, en fin de compte. Ah, bah, tout à fait. On va commencer par au Rancho. Vamos lá então falar um bocadinho. Português, français? Français. Français. on va donc parler do rancho Os Lusitanos. Conta-nos tudo. Alors, le folklore Os Lusitanos de Limoges, c'est un folklore qui existe depuis 27 ans aujourd'hui. Créé en 1900. Alors, 27 ans, je ne sais pas, mais créé en 1992. C'est le folklore de Limoges, puisqu'il n'y en a qu'un. Qui a la particularité de représenter toutes les régions du Portugal de par les danses, les chants et les musiques. C'est-à-dire qu'il y a et puis des costumes. Donc on représente du nord au sud le Portugal. Voilà, et qui se produit dans les festivals, dans tout toute là où on est demandé pour faire partager la tradition du Portugal qui est le folklore. Un peu comme les autres folklores, voilà, avec un petit peu cette particularité de représenter tout le Portugal. Et puis voilà, c'est une association qui compte une trentaine de bénévoles aujourd'hui, qui s'entraîne toutes les semaines et qui se produit une dizaine de fois par an dans la région de Limoges, dans la région Limousin, mais qui par les festivals du coup va un peu plus loin. On était il y a 2 ans à Bourges, voilà, on bouge un petit peu. Et c'est une tradition qui se transmet aussi vers nos enfants, parce que on va dire que le folklore, lorsqu'on y est, on essaie de transmettre et de garder nos familles avec nous. Exactement. Ben il y a ma fille qui a 8 ans et qui danse depuis qu'elle sait marcher. Avant c'était difficile, mais du coup voilà, l'idée c'est de transmettre. Souvent c'est des familles hein, qui sont dans les associations parce que voilà, on amène nos enfants qui amènent les cousins et puis de toute façon, quoi qu'il se passe, le folklore et les associations telles que celle-là, ce sont des grandes familles quand même. Heureusement que les familles sont là pour, et puis souvent on nous dit oh mais bon, tu sors, tu t'en vas, mais non, on reste en famille finalement. C'est ça, exactement. Ah. On va faire un petit coucou à cette demoiselle, alors. Tu vas nous dire un petit mot? Bonjour. Bonjour. Alors, tu aimes bien danser le folklore? Oui. Dis-moi ton petit prénom. Johanna. Johanna. Donc, tu danses, ça t'arrive de danser avec maman? Oui. Et t'aimes ça? Oui. Il est pas lourd, le costume? Des fois. Tu danses en sabot ou en pieds nus? En basket? C'est ça. C'est plus facile, je pense. Danse avec des ballerines, pour le coup, c'est pas très réglementaire, mais du coup, c'est qu'à cet âge-là, oui, bah voilà. Sabots, c'est compliqué. Et puis, son costume ne porte pas de sabots parce que du coup, elle a un costume. Elle va nous le dire. Il est d'où ton costume? Voilà. Quelle est la région que tu représentes alors? Algarve. Ah, tu représentes pas Omigne, tu représentes Ouralgalve. Ah, ben alors, la jupe, elle est plus courte. Oui. Voilà, c'est plus facile. Oui. Très bien. En tout cas, ben, merci, Johanna. Et ben, il continue. Continue cette tradition que tu perdures aussi, que tu fais peut-être que tes petits copains et tes cousins et tout ça apprécient de te voir danser aussi. Oui, oui. Très bien. Bon, en tout cas, Eva, bah, merci pour ce recueil d'infos par rapport à votre association qui a sûrement un Facebook ou au cas où que nos autres associations, parce qu'ici à Orléans, si je ne me trompe pas, il y a trois associations folkloriques et peut-être qu'il y aurait un échange entre vous aussi, que vous puissiez venir à Limoges et que les Orange-Choki d'Argent puissent aller aussi de chez vous. Exactement, on fait un festival par an, donc du coup on est à la recherche toujours de groupes folkloriques pour faire découvrir aussi par chez nous d'autres façons de danser. D'autres, on invite aussi toujours généralement un folklore qui représente une autre région que la région d'Oumigne, parce que c'est important aussi de faire découvrir d'autres régions. Mais du coup voilà, on organise un festival par an, donc si y a des groupes d'Orléans qui veulent nous rejoindre et venir sur nos festivals, nous on ira sur Orléans avec tout le groupe avec grand plaisir. Et pour nous contacter du coup, on a un Facebook qui s'appelle Association Ouge Lusitanes de Limoges. Voilà, de toute façon c'est moi qui répondrai après sur mon Facebook aussi. C'est possible de nous contacter pour pouvoir échanger et pour pouvoir venir découvrir Limoges. Sympa aussi Limoges. Ah, j'adore. Sincèrement, j'ai passé un agréable moment avec vous et sincèrement, passez les voir. Exactement, on vous attend. Tout à fait. Maintenant, on change de casquette et on enfile celle de la radio. De la radio. Alors ça, c'est encore pire. Ça, c'est un bichigne encore différent, ça. Alors c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même objectif. C'est quand même de l'investissement et du temps, mais ici vous le savez bien aussi. Oui. C'est la radio RTF. En fait, nous on a une émission qui s'appelle Le Top du Portugal sur Radio RTF, qui est une radio française, et on a une émission sur le thème du Portugal de 10h à midi tous les dimanches matins. Voilà, on peut nous écouter aussi les dimanches matins via internet, parce que du coup niveau FM ça reste dans la région, mais au niveau, c'est un petit peu comme nous quoi, c'est ça, au niveau voilà. Internet on peut nous écouter de partout, et on est aujourd'hui trois à tenir l'émission. Du coup, Eric, je les cite quand même, mes collègues. Ah, tout à fait. Eric qui est plutôt à la technique. Ricardo qui est le plus jeune, donc il est plus sur les réseaux sociaux, il fait un peu de sport. Et moi, du coup, pour l'animation générale et plus particulièrement sur les événements, parce que c'est comme ça que j'ai commencé dans la radio avec Walter, justement, en parlant des événements. Donc voilà. Une émission qui reçoit aussi, parce que souvent avec Voltaire on s'échange les artistes. Alors on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui vient de sortir, est-ce que tu peux passer chez toi et tout. Bon, c'est ça qui est agréable. Et j'ai déjà eu l'occasion aussi de passer en direct donc dans l'une de vos émissions. Donc c'était un dimanche matin que j'ai passé avec vous par téléphone, et c'était aussi très agréable. C'est ça, ça c'est vraiment important, c'est que du coup voilà, l'idée c'est de communiquer sur tout ce qui peut se passer en tant que enfin pour les artistes, pour les associations, pour tout ce qui peut se faire de franco-portugais dans nos régions ou nationalement, ce qui fait que du coup on peut s'échanger et pouvoir en parler chacun pour qu'au moins l'information soit diffusée en général quoi. Tout à fait. Et c'est s'entraider, parce que parfois on a des doutes, on aime aussi être épaulé par on va dire la famille de la radio, parce que c'est une famille à part entière, on a tous un même objectif, une même passion, la radio. Exactement. Et ça prend du temps, mais au final quand on est à l'antenne, c'est toujours un super moment. C'est un plaisir. Et on rencontre beaucoup de gens, oui. c'est vraiment ouais un plaisir. J'avoue que je partage ce sentiment, parce que c'est ça. On se lève, on travaille toute la semaine, et puis le samedi matin, au lieu de faire la grasse matinée, on fait quoi ? On est là. Nous, c'est le dimanche matin qu'il faut se lever. Pas toujours évident. Surtout oui. quand on a des soirées par le folklore la veille. C'est ça. Mais ça voilà, on le fait avec plaisir. En tout cas, bah, merci beaucoup. Un très bon week-end en famille, parce que vous allez passer un bon petit week-end en famille. Merci, monsieur. Merci, mademoiselle Joanna. Merci, Eva. Et promis, un jour, je viendrai dans votre émission aussi. Avec grand plaisir. Et merci de nous avoir reçus et qu'on ait pu parler un peu de ce qui se faisait aussi à 200 km d'ici. Voilà. Et c'est important, parce qu'on est, que ce soit lié par la musique, lié par la radio, mais surtout lié par notre langue maternelle qui est le portugais, et c'est ça qui nous lie tous, et que on puisse défendre, que ça soit le folklore, parce que de nos jours c'est quelque chose qu'on doit défendre aussi hein. c'est important que les plus jeunes sachent ce qu'il en est et que ça existe, et qu'on peut passer des très bons moments en levant les mains et tapant du pied comme on dit. Exactement. Et aussi par la radio. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Un grand bonjour, t'emmène dans ta poche un grand bonjour jusqu'à Limoges. Ah ben oui, avec plaisir. Et promis, un jour, je passerai aussi vous voir. On t'attend. Avec grand plaisir. Merci, à très bientôt. Et on va rester avec une musique de folklore. Pas de votre groupe folklorique, mais on range que... Dual Tuminho, que nous calions bien. T'es de quel coin du Portugal, toi? Moi, je suis à côté de Faro, donc Algarve. Comment ça se fait qu'on représente au Minho et on est du côté du sud? Oui, c'est vrai. Mais c'est que, alors, j'ai longtemps porté le costume du sud, de l'Algarve. Et du coup, j'avoue que les costumes du Minho, c'est quand même très joli. Et du coup, voilà, j'ai un peu craqué aussi. J'ai un costume du Minho. Mais ma fille représente toujours l'Algarve dans le groupe de folklore. Mais on courit Minho à Algarve. Exactement. Faut savoir le danser, celui-là aussi. Hein. Ouais, c'est des pas différents. Tiens, d'ailleurs, il va falloir qu'un jour tu m'envoies ça. Dans ma base de données de musique de Radio Arc-en-Ciel, j'ai pas l'antenne en corridinho algarvio. Ah, pourtant, et puis à voir danser, c'est magnifique. Ah, j'adore, sincèrement. Donc, tu penseras, quand tu arriveras du côté de chez toi, après ton long et bon week-end en famille, tu penseras à m'envoyer en corridinho algarvio, parce que c'est quelque chose que j'ai vu, parce que j'ai la chance d'avoir de la famille de ce côté-là, et j'avoue sincèrement que c'est magnifique. Un grand bisou à vous. Merci beaucoup. Un très bon week-end. Oui. Et on reste toujours en contact à travers des Facebook.

esta mulher que eu quero na vida. Ela é portuguesa. We'll be right back. consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estiveste a meu lado, como sempre. Amigo, pode crer que eu farei tudo por ti. Já deu para entender que és tudo para mim. Serei tua amiga para sempre. Nós somos iguais e mais do que um grande amor. E tu estás e vais sempre onde eu vou. Nós somos iguais e mais do que uma paixão. Controla, controla, controla, controla, controla. controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar, cata dá mesmo pra controlar, controlar, controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar, cata dá mesmo pra controlar, controlar, controlar. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía. E mergulhar no teu aquário. Queria ser a data para marcar teu calendário. Só tu e eu. Espera e vais ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? A ver a combustão, a química do nosso amor. Só tu e eu. Juntinhos os dois. Diz-me que nimicado nosso amor, só tu e eu, juntinhos os dois. Diz-me que vais entrar de vez na minha vida, que eu sou a tua musa preferida. Diz-me que sou teu bem me quer, teu anjo, tua fada, sou o que tu quiseres. Tua cama, dá-me uma noite de prazer. O teu amor faz-me viver. Demora, se demora, eu quero ser o teu amor. Oh, oh, estou louca pra me entregar. Ah, ah, é assim paixão. O meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o teu amor. Oh, oh, estou louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Foram estas duas horas de agradável momento passado em vossa companhia, a passar o melhor da música portuguesa através deste solinho bem agradável. Um bom e excelente fim de semana para vocês. Havíamos ter tido o Jorge Guerreiro em entrevista, não sei, não consegui, ele não apareceu por cá. Infelizmente, olha, talvez para sábado ele volte então a entrar em contacto connosco, várias chamadas, várias mensagens, mas se calhar adormeceu. Fica uma próxima. Um bom fim de semana para vocês, então não se esqueçam de começar já a agendar o vosso fim de semana do 15 de fevereiro, a festa do São Valentim. Um espetáculo diferente, um espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel, então no 15 de fevereiro na sala de fête de Saint-Privé Saint-Mémin, um dîner spectacle bacalhau francesinha com desfado e os 25 abril. Beijo grande, bom fim de semana, tchauzinho. E para os nossos sócios, até amanhã. Tchau! O mesmo sol que te bronzeia, eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais para viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como num dia de domingo. Faz de conta